luta. Sem grana, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Sem grana, me dá o valor da amizade. Sem grana, salve o pagode do dia. Sem grana, aos que lutam sempre e nunca desistem. Sem grana, agradecido, isso é bagunça rap com samba. E já que é pra fazer uma mistura, eu vou colocar fogo nessa conversa. Olha quem tá destacado ali no meio da rapa. E aí, Borracha, chega, meu querido. E aí, Borracha, firmeza? Firmeza. Como é que você tá, meu parceiro? Tranquilo. Fazer uma bagunça agora. Já é.